Aviso, apesar do On Fire ter classificação livre em seu agregador, ele não é recomendado para menores de 18 anos, pois pode possuir um conteúdo politicamente incorreto. No mais, é isso, muito obrigado e bom cast. Bem-vindos ao podcast mais errado da internet brasileira. Eu sou o Gabriel Renner, seu host mais ofensivo, mais retardado, mas também o mais... Mais o quê? Chato. Chato, é justo. E comigo aqui está ela, a outra única membra fixa e participante por enquanto desse maravilhoso programa, Genara Padilha Regis. Estou aqui, buenas tardes, gurizada. Estou aqui, por que ele falou espanhol? Porque eu quis... Eu faço o que eu quero, tu não me manda. Tá. Dois beijos. Ó, oh, ok. Ok. E comigo... O quê? E conosco aqui também está ela, a convidada especialista desse maravilhoso programa, Maria Voldan. Corredor e tipo, ah, vem cá, tô faltando gente. Aí eu... Não, e assim, o legal é ver que, né, o pessoal do Extinto, Stunt Geek, né? Extinto. É praticamente o time B do On Fire, né? Porque estão aqui. Exatamente. Ao mesmo, só quem grava é o Matheus. Isso me dá um negócio sinistro quando eu não me escuto, não sei porquê. Mas acabou mesmo, velho? Agora acabou. Acho que estou. Não sei. Por que acabou? Durante o decorrer do programa, decido. Nós todas arranjamos outras coisas pra fazer e aí. Porque tudo que é bom acaba. Exato. A única coisa que continua aqui que é bom é o On Fire. O On Fire nunca termina, o On Fire é tipo uma maldição na sua vida. Você começa a fazer o On Fire, você não tem como parar. Nunca mais você para. O Stunt Geek tá indo provar, começaram uma vez, nunca mais. Ah, né? Fica quieto. É tipo sarna, você pega uma vez pra vida inteira. Tudo bem. Também temos uma outra pessoa aqui que está de ouvinte. Sarna, herpes, né? Também. AIDS. Um docinho de pessoa, mas ela está aqui só de ouvinte. Hoje ela não vai falar nada, a não ser que ela dá uma risada muito, muito alta. Mas você pode gravar só a risada dela, vai ficar legal. Eu acredito também que o Ramon em algum momento vai chegar. Não Ramon, sei cadê você, Ramon? Cadê você? Em algum momento ele vem. Então, antes de, né, começarmos o tema surpresa, que não é surpresa, porque quem baixou o programa vai ver no título, né? Mas é surpresa pra quem tá ouvindo na rádio agora, ao vivaço. Quem sabe faz ao live, gurizada. Vou procurar no Google aqui, novamente, como sempre, ao notícia live. Bizarra. Vamos para o momento notícia bizarra da semana, essa coisa maravilhosa. Enquanto isso, Genara, por favor, diga aos ouvintes suas redes sociais. Eu não sei. Adorei. Mas é... O Gabriel vai falar. Eu falo depois. Eu já disse pra tu me dizer, pra eu anotar e pra eu falar, mas tu, né? Opa, achei uma notícia maravilhosa. Ok, preste atenção. Pode falar, cara. Especial... O quê? Nada. Quê? Nada. Eita, tá tudo bem. Então presta atenção, vocês aí que são chocólatras, vocês vão amar essa notícia. Ai, não fala. Gente, não tem nada a ver, mas eu vou falar. Tô tentando reduzir o açúcar. Tô tentando reduzir o açúcar, ele vem falar de chocolate. Sim. Sara aqui. O chocolate é muito bom, né? Vamos é lá. Ótimo, mas eu tô reduzindo. Chocolate, na verdade, é a arma secreta de que todo homem aprende cedo a usar contra a TPM. Exatamente. Homens que se esse prezem... Esse é o ensinamento que os pais deveriam passar pra sua geração em geração. Filhos. Exatamente. Ó, filho, sempre tem um alpino no armário, entendeu? Escondidinho. Sempre. Exatamente. Ninguém pegou então, a referência. A manchete é a seguinte. Carga de 22 toneladas de Nutella e chocolate é furtada na Alemanha. Meu Deus. Uau. Polícia está em busca de testemunhas para esclarecer furto em... Como eu falei isso? Neustadt. Neustadt. Oh, se tu não sabe o pronunciar, só faz um... Huh. Tá tranquilo. Deu. Olha só, eu não sei se foi de propósito ou se o jornalista ele só é burro, mas ele colocou assim, ó. Uma caminhão. Parece a mãe do alemão fora. Uma caminhão com carregamento de chocolates, Kinder Ovos. Chocolates, Kinder Ovos e Nutella foi furtado em uma pequena cidade do centro da Alemanha. A polícia está procurando moradores que tenham testemunhado o furto. Martin Hacklich, porta-voz da polícia, disse nesta terça que o baú refrigerado do caminhão tinha 22 toneladas de doces, entre Kinder Ovos, potes de Nutella e chocolate Valparaíso. O furto ocorreu na cidade de Neustadt no fim de semana. A polícia ainda não sabe se os assaltantes estavam interessados nos doces ou no caminhão. Já pensou se foi tipo uma equipe de mulheres com TPM, assim? Galera, não sei o que eu vou fazer agora. Vou roubar um caminhão de chocolate. Provavelmente. Sentada no sofá, na frente da casa, para aquele caminhão assim, Nutella, Kinder Ovo e Valparaíso. Elas só se olham assim, vamos Maria, vamos. A carga de chocolate é avaliada em pelo menos 50 mil euros, cerca de 187 mil reais. Dá pra ir, mandem pra cá, mandem pra cá. Em Nutella e chocolate, né? Vamos lembrar. Mandem pra cá, né? Tá valendo. Tudo bem. E, Genara, já que hoje o Ramon não está aqui, você vai fazer às vezes dessa parte? Meu Deus. Diga aos nossos maravilhosos e terríveis ouvintes qual é o tema. Eu falei, vai, Genara. A recém ele me falou, eu já esqueci. Tá bom, então eu como convidado especial. Fala, Maria, fala. Vai. O tema de hoje é coisas aleatórias. Só acho que o Gabriel não tinha o que falar e daí inventou esse tema. Na verdade, não. Eu posso explicar. É isso momentos assim. Aleatórios da vida. Momentos aleatórios da vida. Mas okay. Eu agora vou explicar. Eu sei, essa parte eu sei, tá? É que, na verdade, era sobre signos. Mas as nossas convidadas não puderam vir hoje. Nenhuma delas. Não, mentira, uma podia. E a nossa quebra-galho, que era a Daya, teve que ir pro centro. Então. E o Renan também. É, aí ele trocou de última hora. Ah, tá, então eu sou o quebra-galho. É que assim, ó, a gente tem uma equipe, né? Que eu vou até explicar pra quem não pega desde o começo, on fire. A nossa equipe são atualmente 4 pessoas, né? Eu, Gabriel, Egenara, Ramon e Ana, certo? São uma equipe fixa. Aí nós temos como membros honorários o Renan e a Daiane, que vem quando alguém não pode ou que a gente precisa de um apoio. Exatamente. E a gente tem os convidados, certo? O problema é que geralmente o Renan tá vagabundando pela faculdade e a Daiane tem outros compromissos. Ela realmente tem outros compromissos. Não são importantes, né? Mas são compromissos. E daí, a gente arranjou o pessoal do Stunt Geek, né? Como um time B, entendeu? Vocês são tipo... Tem os Vingadores e vocês são os defensores lá da Netflix, tá ligado? Que só batem em roubador de quem rouba pão, tá ligado? Sim. Uhum. Então, é basicamente isso. Adorei a analogia. Tudo bem. Então, eu vou começar o tema, vocês terem uma ideia do que a gente vai falar. Deixa eu pensar bem que ano foi. Foi 2014. Eu estava lendo o primeiro livro da série Crônicas de Gelo e Fogo. Muito bem e tal, tava lendo, é um livro, né, que é um tijolo, pode construir casas com ele. E eu fui no posto de saúde, por algum motivo, não lembro o quê. Sentei lá, na espera e tal. Por quê? O quê? Ressaca, né? Só pode. Não, pior que não, Eu tava... Ou coisa pior, né? Dor de garganta, alguma coisa assim. É, ou coisa pior. Aí eu sentei... Hemorroida, né? Hemorroida. Hemorroida severa. Herpes genital. Crista de galo. Exatamente. Seu pai tem gonorreia! Muito bem. Aí, enfim, né? Sentei lá no negocinho, lendo meu livro. Aí sentou, do nada sentou um velho do meu lado. Normal, mas só tem velho. Aí... Na sociedade não tem pessoas, na verdade, não, né? Só... Você mora lá. Não, nossa. Nossa, tá bom, é justo. Aí, enfim, o velho sentou, olhou pra mim assim... Eu gosto muito de ler. Aí eu... Que bom. Essa semana eu tava lendo um livro. Falei, legal. Esse sem tirar o olho do livro, né? Aí ele virou assim, o que tu tá lendo? Eu peguei e virei a capa pra ele, assim. Ele. Nossa, que grosso que tu é. Mas me deixa grosso. Ler, desgraça. Que grosso que tu é. Aí o velho olhou assim, ah, legal. Então, eu tava lendo um livro sobre espíritas, que fala legal. Sobre vidas passadas e sobre o futuro também. E eu descobri que eu posso falar com espíritos. E não sei o que. E eu olhando pra ele, tipo, por que você tá me falando isso, grosso. Cara? Grosso. Por quê? Aí o médico chegou assim, Gabriel, sua vez. Eu, amém, senhor. Obrigado. Até dá tchau pro Joãozinho que morreu semana passada. Aí. Enfim. Egenara, me diga um momento aleatório de sua vida. Se é uma coisa que você não esperava que fosse acontecer e ocorreu do nada. Eu nasci pra princípio, né? Ok, já sabemos que a Egenara foi um acidente, né? Não, eu não fui acidente. Nossa. Não fui acidente. Eu descobri esses dias atrás que a minha mãe e meu pai me planejaram. Obrigada, mãe. Eles planejaram. Pai. Minha tá vendo esse pinto aqui? Ele vai aqui, ó. E daí vamos planejar. Se der certo, se não der... Não, era pra ser só eu, mas ainda bem que eu tenho irmãos. Uma coisa bem aleatória que aconteceu na minha vida que eu não... Dois. Caraca, são mais eles erraram, né? Tipo assim... Virou erraram três. Na conta. É, mas a minha irmã vai fazer 18 e meu irmão tem 13. É que a Genara, assim 12, como a inteligência 13. Dela prova, ela é uma meba, né? Que se multiplica, então... Exatamente. Por isso que tem 13. Um momento bem aleatório na minha vida... Não me lembro, assim, mas deve ter tido vários, com certeza. Eu gosto da participação profunda da Ginara, né? Não sei. De como ela vem preparada para o programa. Não. Eu adoro. Mas depois, eu vim preparada com signos. Eu fiz 4 páginas de signos aqui. Eu chego aqui e é outra coisa. Ah, também que assim, é um negócio que não existe, não funciona. Ela tem 4 páginas, né? Quando é a história da vida dela, que ela tem que contar, não consegue contar uma, né? Uma coisa bem aleatória. Ah, um dia. Opa, agora tem assunto, vai lá. Uma noite fomos pro Casarão, é uma boate que tem Faxinal motel, Soturno. Nome de motel, esse motel Casarão. Não, Casarão Arena. Quem conhece sabe. Ivorá. Amá. Não é Ivorá, é Faxinal. Ah, ah tá, melhorou muito, né? Quem sabe onde é Faxinal sabe o que é o Casarão Beats, tá? Quem sabe onde é Faxinal. Casarão Arena, aliás. No Beats eu só fui uma vez. Tá, fomos lá, aí tava um ex-colega meu, o Rodrigo. Tinha pegado já? Não. Cara, não, nós estávamos não. Dançando, minha prima e eu. Beijos, Bianca, saudosa. Ah, é bem que eu conheço. Vai, é. Estávamos dançando, eu e Bianca, loucas, bêbadas e daquele jeito. Quando o guri chegou pra nós e falou bem assim... nossa! Eu acho que ele tava bêbado. Nossa! Acha? Olha, ele fez assim, nossa, aqui não tem sinal, Casarão! E saiu gritando que nem um louco. Tipo, eu fiquei... Eu tenho uma teoria sobre isso. De certo, esse cara namorava e a namorada tava enchendo o saco dele. E ele não podia falar nada porque tinha sinal do telefone, tinha internet. Quando ele chegou na casa e acabou a internet, ele... Amei! Agora eu posso fazer o que eu quero sem receber. Mas no meio da festa, do nada, ele veio e falou isso pra nós. Nós ficamos... Nós olhamos uma pra outra. Né? Começamos a rir e não conseguíamos mais parar de rir. E, tipo, foi uma coisa bem aleatória que nunca... Não tem nem explicação isso. É, acontece, né? E você, Maria? Vamos lá, convidada. Um momento aleatório de sua já vida. Já que estamos assim. Falando de momentos aleatórios. E você citou a TPM no começo do programa? Opa. Ih, agora, TPM. Quem você matou? Ninguém. Ainda ninguém. Ainda. Enfim. Quer dizer que ela tá de TPM, então? É. Não, pior que não. Você cuide. Primeira vez que ela pelo gravou, contrário. Ela tava. Primeira vez que ela gravou, ela tava. Eu tava girl. Ah, mas enfim. E na segunda vez tava de... Tava fértil, tava toda... Ai. E sozinha. Não, brincadeira. Não, brincadeira, você tava realmente sozinho. Ainda está sozinho, inclusive. Para, não precisa espalhar. Mas enfim, momentos aleatórios. Quem quiser o TPM. Contato da Maria, é. Então vou falar comigo. Campanha um macho para Maria Valdã. Gente, eu tenho namorado. Não, mentira, ela não está solteira. O que os ouvidos não ouvem, sei lá, qualquer coisa. Deixa eu contar. Vai, tá. Vai. Enfim, eu tava na TPM. Vocês já assistiram o clipe do Coldplay, da música Paradise? Sim, é uma bosta. Sim, que são caras com cabeças de elefante? Sim. Mano, eu chorei umas 4 horas. Assistindo aquele vídeo. A tipo, música é ruim, o clipe Deus, é ruim. O elefantinho tava preso e ele achou a família. Tipo, chorei muito. TPM. E foi muito ridículo depois. Tipo, eu me lembrando de eu mesmo chorando, foi tipo... Mano, que bosta. Sabe, é só um cabeça... Topar. Tipo, não é nem pra ser um desenho. São pessoas com cabeça dele. Cara, e eu chorei quando eu, tu e tá o clipe, lá. A música é ruim. E o clipe é pior. E sabe, eu chorei. Sabe quando muito. Tu tá lá... Pensando nas aí. Coisas da vida. E tu lembra das cagadas que tu já fez e começa a rir sozinha. Ah, é tipo é. Isso. Exato. Tu pensa, que eu chorei. Cara, como eu fiz muito. Isso? Cacete. Não, mas né? você tá rindo das coisas porque você não é pessoa de bom humor. Se a pessoa for um pouco mais problemática, começa a chorar, então. Tô rindo, mas tô preocupada. A vontade de rir ganha, mas de chorar maior ainda. Enfim, o gostar... que mais? Que não, eu queria lembrar aqui um outro momento aleatório de minha vida, né? Eu tinha aqui uns 6 anos. Estava. Eu morava em Ametista do Sul ainda. E um tio meu estava visitando, né? Tinha um Gol. E eu tava dirigindo, tava do lado, no banco do passageiro. E eu tava, tio, pode dirigir, brincadeira, quero me dirigir, não sei o quê. Aí o tio assim, então tá, então vai. Aí tirou a mão do volante e botou assim, tipo... E tinha uma galera fazendo obra na rua, tá ligado? E eu, meu Deus, eu vou matar essa galera! Aí eu consegui passar de boa, assim. Pelo que eu me lembro, eu quase enfiei o carro no meio fio, mas eu acho que acho que não. Acho que passou perto, assim, foi aquele momento que... Eu imagino que o tobinho do meu tio deve ter fechado. Não deve ter passado nenhum átomo naquele momento, mas... Imagina ele bater o carro uma criança dirigindo. Que maneira, que cena legal pra explicar pra polícia, né? Sim, essa criança aleatória aqui. Aleatória, é meu sobrinho. Não, claro que não, nem conheço. Entrou no meu carro do nada, tava no tanque de gasolina. Você, Genaro, vai lá. Tá rindo o quê? Tô rindo de ti, Gabriel. É normal, né? Eu sou um palhaço. É, tem que pedir pra outra convidada contar o momento. Mas a outra convidada não fala. O nome dela atualmente aqui é... Muda. Muda. Me fala uma personagem muda, né? No filme que dá nome pra ela. Personagem mudo? Kristen Stewart. Boa. Ok, Kristen. Admito. O grito é um personagem mudo. Não, porque ele grita! Não, ele como não é que ele grita. Vai ser mudo? Tu já ouviu ele gritando? O quadro não grita. Meus ouvidos. Momentos aleatórios da vida. Me conhecer. Ai, gente, pior momento aleatório da vida. Não, lembrei de um agora. Que momento aleatório? Ai, gente, até eu tô rindo, mas tô preocupada. Eu tô rindo, mas é com responsabilidade. Tô rindo, mas é de tristeza, sabe? Aquele momento, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo várias vezes, que tu tá sozinha em casa, tu vai no banheiro e tu pensa, ah, pra que fechar a porta do banheiro se eu tô sozinha em casa? Não, você fecha. Tu vai mijar com a porta do banheiro aberta e chega alguém em casa. Nunca aconteceu isso? Não, sempre fecho. Ai, gente, eu já aconteceu isso sozinho. Várias vezes. Eu não aprendi, de tão idiota que eu sou, não aprendi, ó. Isso aconteceu uma vez quando eu era criança, depois eu sempre uma primeira vez que... tipo, eu tinha uns 13 anos. Era uma criança. Não, 13 anos eu tava pensando na vida. Não, não dava, não. Tem gente engravidando com 13 anos. Mas eu não sou dessas aí, não. Eu tinha responsabilidade. Agora eu não tenho mais, mas antes eu tinha. Não quebrava a perna com 13 anos. Deus o livre, minha mãe me matava, eu acho. Ela me espancava se eu parecesse grávida em casa. Ah, tá, chegando se tu pegasse mijando com a porta aberta. Também. Tipo, o que tá fazendo com a porta aberta, mulher? Ela chega pra mim e fala isso. Ué, tô na minha casa, eu mijo com a porta. Se eu quiser deixar entreaberta, eu deixo. Se eu quiser quebrar essa porta e mijar sem porta, eu mijo. E você, mais? E ela, enquanto pagar tuas contas, não. Vai, né? Vai lá. Exato. Resposta sempre todos os pais. Mais um momento aí. Enfim, uma vez estava eu e uma amiga minha andando pelas ruas de União da Vitória. Bem, era tipo de madrugada. Aí passou um cara assim. Genara, você que é mulher, já andou na rua de noite. Sabe como é que é? Você anda tipo assim. Inclusive aconteceu isso meu ontem. Meu Deus. Peraí, não entendi. Ontem eu e a Dayana. Isso era porque ele era bonito ou porque ele era perigoso? Não, porque era uma pessoa. É. Na verdade, a real é essa. Ah, peraí, peraí. Tinha você manda você andando na rua e eu tô vindo na mesma calçada. Tipo, em direção, olha, vocês vão ficar com medo? Se eu não te conhecer, se não te conhecer, sim. Que nem ontem, a gente saiu daqui da faculdade. É uma coisa que é difícil de entender, mas se você for uma mulher andando sozinha de noite na rua, você vai pensar isso. Ontem era umas 8h30 e a Dayana estávamos saindo daqui da reunião, indo pra casa. E tá, passamos a pontezinha, aquela que tem ali. Quando lá na curvinha apontou, acho que uns 9 homens. Homens! Não eram garotos, eram homens. Bonitos, tesudos, sabe? Não. Suados. Bêbados e fumando. Ah, imagina se 9 homens têm o mesmo pensamento no mesmo momento, vendo duas mulheres sozinhas de noite no escuro, no meio de uma estrada que só tem mato. Aí tu sente o nosso medo. Mas, o meu pensamento, mas tipo... Eu grudei na Dayana e disse... Assim, vamos que Deus que sabe, né? Eu não convivo com esse tipo de pessoa, né? Mas graças a Deus, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar nenhum dos meus amigos, nem eu, andando na rua e pensando... Até da hora fazer um estupro agora, né? É, tipo, mas tem gente que... Mas tem gente que faz, tem gente, entende? Que faz isso. É muito complicado de entender, mas tipo assim, nasce mulher que você vai entender que é assim, tipo... As pessoas são doentes, são dementes. É, algumas pessoas são. Mas enfim, eu tava andando com uma amiga minha de madrugada e passou um cara, duas pessoas andando lado a lado, certo? Consegui? Visualizou? Visualizou? Sim. Tá. Ele passou e disse assim, nossa, que gostosa essa do meio. Era você? São duas pessoas, não tinha ninguém no meio. Ah, ele jogou no verde. Aí eu fiquei tipo, ele tá vendo espíritos? Pode ser. Mas na ocasião foi engraçado, não consegui transmitir a graça. Não. Mas até porque tu passou um medo antes. Exato, né? Mas tipo, é que... não ficou um clima legal pra contar essa piada, tá ligado? Não... É que não é exato uma piada, é um acontecimento, mas enfim. É um acontecimento aleatório da vida, né? Mas eu acho que o problema foi a história do estupro, assim, acho que é não... que não foi... Eu acho que não ficou maneiro, não ficou um clima legal. Tá, foi só... Mas eu fiz, foi... Não ficou um clima legal, mas foi sincero, o Genaro entendeu. Eu entendi. Claro. Inclusive, se a Genaro largar o celular pra prestar atenção no programa... Gente... Seria legal. A Dayana me mandou 500 snaps. Queimando de chapinha porque nós é burro. Estou vivendo ou apenas desistindo? Gente, ela tá em depressão. Dayana, saia da depressão. Esse cabelo está me matando. Preciso lavar. Rodoviária, eu te odeio. Só vou te perguntar uma coisa assim. Quem se importa? Quem pediu? Tá. Eu vou lembrar de mais um momento aleatório aqui de minha vida, né? Olha só como irmãos menores podem ser o capeta, tá? Eu tenho que contar aqui. Não, mas olha só. Ano passado, antes de vir estudar aqui, eu fiquei um ano em casa, assim, cuidando da casa, cuidando dos irmãos, estudando. Deixa claro para as pessoas quantos irmãos tu tem. Tenho um irmão e uma irmã, menores. Menores, que meu idade? Meu irmão tem 9 anos e minha irmã tem 7. É, ele é babá da casa, muito fofinho, gente. Quase com o Gabriel, ele é fofinho. Ano passado eles tinham... Não. Oh... Desculpa. Ano passado eles tinham um ano a menos, eles eram menores ainda. Aí eles estavam cuidando da casa e tal, não sei o quê, e um tá assistindo TV e tal, eles estavam brincando. Aí... Só uma pergunta, a televisão do teu pai e da tua mãe estragou depois que tu nasceu? Por quê? Não, por nada, continua. Por quê? Mas olha, só teve 10 anos entre eu e meu irmão. É, pois é, depois de 10 anos a TV estragou? Não. Não. É que eu fui o único acidente, entendeu? Por quê? Eles foram planejados, eu fui o único acidente. Tipo, se eu tu é vi... mais velho, como que tu foi o único acidente? Porque eu fui o primeiro. Ah, bom. Ai, tô sério idiota. Que eles tiveram? Ai, meu Deus. Eles me que idade tu tinha quando teu irmão nasceu? 10 anos. Tu tinha 10 anos e eles pensavam, vamos ter mais um filho. Amor, vamos ter mais um filho. Vamos ter mais dois, né? Daí ela falou, vamos, mais dois, vamos. Vamos. Aí, não, aí minha mãe fechou a fábrica, fez aquela cirurgia lá também pra fechar. Tua mãe enganou daqui teu pai. Não sai mais. Aliás, teu pai enganou tua mãe. Por quê? Porque daí ele pensou assim, ah, vamos dar uma lista em compromisso. Daí ela, tá bom, daí veio o bebê. Vamos dar uma lista em compromisso. Sem compromisso. É assim que tu fala pros contatinhos? Vamos dar uma lista não, em compromisso? Não, porque eu não tenho contatinhos. Ah, tá. Tudo bem, aí fica o que acontece. Nós somos comprometidos, né? Aí eu estava assistindo TV e tá muito bom. Apesar de meu namorado ter arrancado deixa a nossa falar, aliança Genara. E tocado fora, mas tudo bem. Tá peraí. Não, que calma. Que é? Por que ele fez que isso? É o negócio? É, a gente arrancou, ele arrancou a aliança do dedinho dele e falou assim, toma aqui, Genara. Eu tirei a minha e botei, toma aqui, Marcelo. E ficamos sem. Ou seja, então... Ué. Ou seja, então... numa ideia. Contatos, mandem aí mensagem não, para a gente. Não, eu estou namorando, só não estou usando o anel do compromisso. É diferente. É pra ter mais possibilidades. Continue. Enfim, talvez ele pense assim, mentira, tô brincando. Eu tava assistindo a TV e tal, e meu irmão voltou, beleza, cadê a Natália? Ele falou, não sei. Aí eu comecei a procurar, né? Cadê minha irmã? Eu fui ali lá fora, nada. Olhei na cozinha, nada. Olhei na casa inteira, nada. Aí começou a me bater o medo, que assim, ó. Minha cidade é pequena, né? São 1.800 habitantes. Mas mesmo assim, tipo, se alguém quisesse levar uma criança, levava, tá ligado? Aí eu fui olhando ali embaixo da casa, olhei atrás da casa, ali na rua, ali na chameira, assim, ó. Olhei na vizinha, olhei, não sei o que, Natália, não sei o que, nada. Batendo o desespero. Eu, meu Deus do céu. Aquilo aqui, ó, não entrava uma agulha. É, não passava um átomo. Aí eu, caraca. Não passava nenhum ar. Ai, meu Deus do céu. De repente eu ouço uma risadinha. A desgraçada tava embaixo da cama dela. Tu não olhou? Rindo pra mim. Ela tava balançando a cama ali. Aí eu... Ai, meu tá Deus do céu. Natália, sério. Beijo, Natália. Eu fui trollado por uma criança de 9 anos de idade. 7 anos de idade. Não, 6 anos de idade, que era menor. Gente, melhor história, cara. Melhor e história. E você, Genara? Olha outro momento disso. Então, vida. Esses irmãozinhos mais novos são... São. Né? São terríveis. Eu tenho dois. Então, olha só. Todos nós. Eu e minha irmã, a gente ficava de manhã em casa com o meu irmão. Nós cuidávamos do meu irmão. De tarde ele ia pra creche, né? Agora, pras pessoas ricas, é a escolinha. Nós era creche mesmo. E de tarde nós íamos pra escola e quando a gente ia pra escola, a gente largava ele na escolinha, creche. Porque meus pais trabalhavam, a mãe vinha, almoçava, saía, não tinha tempo dele. Diferente de você, né? Digamos assim que eu e minha irmã fomos mãe do meu irmão, tá? Aí, certa vez, a gente tava lá fazendo as coisas, eu falei assim, João Vitor, vai tomar banho. Porque ele não gostava de tomar banho, né? Tu acredita que ele ficou enfurecido porque ele era imperativo? Sabe? Ficou enfurecido e pegou uma vara e saiu correndo. Como é que é? Cara, ele pegou uma vara! Uma era um pedaço de taquara, sei lá, o que que era aquela porra! Saiu correndo atrás de mim daí! E você, quantos anos ele tinha? Tu consegue imaginar uma criaturinha de 6 anos correndo atrás de nós? E vocês fugindo? Com uma taquara. Por que não seguraram a taquara? Eu botei a mão na cabeça dele e disse assim, para aí, anão. Vocês são muito mais tonca cara, que ele. Cara, pra te ver como é, um momento aleatório, tipo, hoje eu tô risada, mas naquela hora eu fiquei com medo. Vai, Maria. Por Deus. Só por Deus. Deixa eu pensar, não sei. Isso. Eu lembrei, falando de criança, né? Esse programa vai ser muita história de irmão, porque irmão... Criança, pestes, criança né? É a coisa mais aleatória do universo, tipo, você não espera que eles vão fazer alguma coisa. Aí, um dia, só tinha meu irmão, não tinha nascido minha irmã ainda. Meu irmão devia ter o quê? Menos de um ano ele devia ter. Mas ela morava num apartamento e tal. E daí, a minha mãe falou, vou ter que sair e tal. Meu pai não tava em casa, falou, vou ter que sair. E daí, tu cuida dele. Meu irmão usava fraldas, né? Daí ela falou assim, olha, só que ela tava tentando tirar as fraldas dele, né? Daí ela falou assim, em uma hora e meia, tem que levar ele no banheiro, né? Ah, perfeito. Quem disse que eu lembrei? Passou 3 horas. Ai, Ai, pobrezinho da criança, você assou tudo, velho. A criança chorando, eu fui lá ver o que aconteceu. Tinha uma bosta. Até na nuca. Aí eu, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sabia trocar a fralda. Eu tinha 11 anos. Porque tu não deu banho nele? Era simples, era só. Não, aí eu. Cara, me bateu um desespero? O que que eu faço? A criança tá cagada aqui. Dá um banho. Limpa. O que que tu faz quando tá cagada? Dá banho? Eu não sabia o que fazer. Aí eu fui com toda aquela cara de cachorro sem dono. Bati na frente da vizinha, que ela já tinha 3 filhos e era mais velha. Filho grande já. Gente, disse... mas que burro. Não, ele foi bater na vizinha assim, só dar banho não, na criança. Eu olhei assim, ó. Mas quem é... Eu tinha 11 anos já. Eu olhei assim, ó. Quem aqui tem experiência nesse prédio com crianças? Ela falou, essa velha que tem 3 filhos já são adultos, deve ter passado uma ou outra. Eu fui lá, bati, ah, você pode me ajudar? Que meu irmão tá cagado. E ela foi lá, trocou a fralda, limpou, ai, colocou o talquinho, fez todo o serviço. Eu falei, ah, muito obrigado, muito obrigado. Ah, depois... Falando em história de cagar, eu vou contar uma, então. Lá vem. Lá vem. Os aleatórios. Ah, estava... Eu lembrei de uma. Minha avó morava no interior de Ivorá. Ah, a gente sempre ia lá final de semana. Não dei trombeta férias, lá também, né? E nas férias ficávamos uma semana lá na minha avó. Tá. Aí fomos eu e minha irmã. Só que a minha irmã, ela tinha um costume porco de comer giz de cera. Ela comia giz de cera, gente. O cocô dela devia sair colorido. Escuta a história. Aí, estávamos lá pintando, dei os lapisinhos pra ela, giz de cera. Pinta aqui que a mana já volta, né? E saí, eu acho que eu saí questão de nem 2 minutos de perto da criatura. A criatura conseguiu comer um giz inteiro daqueles grandão grosso. Era laranja o giz, tá? Aí, quando eu voltei, ficou toda estranha me olhando assim, tá? Daí a pouco ela me disse que tava com dor de barriga. E ela foi fazer cocô e eu vi que tava laranja o cocô da guria. Ela comeu o giz e cagou o giz. Tudo que entra, gente, sai, né? É, né? Gente, eu acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida como aquele dia. E ela ficou tão nervosa que ela começou a chorar, pobrezinha. Imagina. Meu cocô tá laranja! Não, ela chorou porque ela achou que eu ia bater nela, sabe? Senhora. Chegou aqui o nosso mendigo. Só que quem me conhece sabe que eu não bato em ninguém. Olá, Ramon. Desculpa o atraso, tava vindo... Bem atrasado, né? Bem atrasado. 2h36. Olha só. Meu Deus. Então, o tema de hoje é momentos aleatórios da vida. Ai, oi, que é isso? Desgraça. Ai, momentos aleatórios da vida, alguém Ramon. Alguém abaixa os fones do Vitor, muito alto isso. Só o teu. Momentos aleatórios da vida. Maria, você pode contar a sua. Certo. Eu tenho um irmão, na verdade, eu não tenho 2 irmãos, eu tenho um irmão e meio, certo? Porque ó, cadê a metade do outro? Deixa eu explicar, é Nara. Ele nasceu sem as pernas. Ah, ai, meu que horror! Deus. Não, é porque ele é só filho do meu pai, no caso. Ok, aí uma vez eu também fiquei sozinha com o meu querido meio-irmão em casa, eu era criança, eu tava lá de boinha com ele, eu tava lá correndo, né? Criança, negócio, criança é uma coisa cheia de inocência, né? É, e não até sei. Até por aí. Pois é, aí o meu irmão foi só no... Tu que trabalha com pedofolia aí, né? Pedofolia! ai. O erro foi proposital. Por que eu tava sentindo tua falta? o erro foi proposital. Tá bom, vai. Ok, aí tipo, uma hora aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel. Meu irmão sumiu. Aí comecei a entrar em desespero, tipo, perdi a criança, meu pai vai me matar. Pai vai ter que fazer outro. Então, sabe, né? Parece até que fez um aborto. Enfim, aí eu fiquei procurando. Aí uma hora eu achei ele. Ele tava com sede. E ele foi no vaso. Meu Deus! E aí, tipo, eu cheguei e ele tava tipo assim: olha, mana, água. Foi no tocinho. Tipo, sai daí, desgraça, que eu vou te matar. Aquela isso! Cara, eu, aquela tipo, cara é terror puro. Aí eu fiquei tipo, ok, vamos abstrair isso, nunca aconteceu, não é mesmo? Ele era criança, é óbvio que ele não ia contar, então. Tá, peraí, agora eu falo momentos aleatórios. Eu vou contar um que. Acho que eu não falei pra ninguém isso aqui, ó. Vai ir ao ar no fire. A história é muito tensa, assim, que, ó. É um momento aleatório, por quê? Porque era uma coisa assim, tava tudo indo bem e de repente um fator acrescentou na história. O que foi? Eu já falei isso aqui no. Foi no episódio 2, que eu fui no show do Guns no passado. Em Porto Alegre. Achou muito legal. Ui, e tal. Ui, você acha mais? Não, show foi massa. Aí, beleza, tudo indo bem, tudo muito, muito legal. Eis que, assim, depois de um dia inteiro de viagem, né? No meio do show eu começo a sentir. Ai. Sabe quando a barriga faz aquele. Ah, meu Deus do céu! Você cagou! Não! Comeu não. Que nem o porco. Não, graças a Deus, não. Ou talvez... Escuta, essa história tá final. A história faz aquele... Começa eu, meu Deus do céu, cara, o que eu faço? Eu não posso sair, o banheiro do Beira-Rio é um nojo, o que eu faço? Aí eu falei, não, eu vou usar todos os... Por que o Ramon tá D4 tá esperando alguém chegar? Eu vou... o negão não... Se você chegar, eu vou poder comer. Ô, louco. Comer o pinto de normão. É, porque você tá D4, não ela, né? Enfim, aí eu olhei assim, cara, eu vou ter que tirar todas as forças do meu corpo pra botar isso aí de volta pra dentro do corpo. Daí eu comecei... Voltou. Aí, ok... Situação normalizada, tudo ok, tudo muito bom. Um aviso para os próximos programas, não comam antes de vir, tá? Oh, aí assim, tava de boas, aí no meio do show começa a de novo. A chance de você vomitar será grande. No meio do show começa de novo. Aí eu, caraca, o que eu faço? Mas assim, eu não aí o que aconteceu? Sabe quando você começa a suar? Porque o show tava quente e tal? Sim. Aí eu não sabia se tinha acontecido alguma coisa ou se eu tava suado. Eu tava num dilema muito grande, cara. Sério, eu tava me sentindo muito mal. Mas assim, pelo menos o show era tão bom que eu falei, dane-se, se eu tiver cagado, se não tiver, eu vou assistir essa merda. E depois não, eu vejo. Não, depois aparece Mateus. Aparece como que a pessoa no... não sabe se você cagou ou não? Não, é isso. Eu vou contar uma. Não, cara, deixa eu terminar a história. Ai, o que aconteceu? Não, imagina o seguinte, você tá no show, tá? Uhum. Você tá pulando o tempo inteiro. Você tá aquela música alta, você tremendo o tempo inteiro. Você, aí de repente você tá começando a suar e você se sente, tipo... Cagado. Não. Sabe quando você sente a cueca molhadinha? Aquele suor anal. Tá bunda sua. Suor anal. A bunda sua. Aí, caraca, o que eu faço? Aí, assim, quando acabou o show, eu fui no banheiro, quando eu estava tudo ok, eu falei, ó, então era só suor mesmo, graças a Deus. Daí ele pensou, bem, passei tudo aquele sufoco pra... É, eu comecei, cara, que eu sou muito imbecil, porque eu tava me preocupando com coisa pouca, tá ligado? Não, depois ia aparecer no Zero Hora, jovem cagado, aproveita o show. É, exato. Maria, eu não sei tu, mas quando eu tô menstruada, tipo... Assim, às vezes dá uma sensação de que vazou tudo ali. Aí tu pensa, meu Deus, agora você foi boi com as cordas. Mas né? Calma que não acabou a aí história. Aí tu vai no banheiro e... essa merda não acabou ainda. Lembre-se que de Porto Alegre para a amizade eram 8 horas. No aí ônibus. Assim, ó. Não, eu fui de ônibus até Passo Fundo eu desci. Voltei, peguei outro busão pra ir até... assim, a entrada da minha cidade. Aí lá eu tive que esperar uma carona, botar dedol mesmo. E o cara me deixou a 1 quilômetro da minha casa. Eu desci, eu não conseguia caminhar direito. Eu tava caindo com as perninhas juntas, sabe? cara, tu podia cagar na moita. Não tinha como, cara. Era de manhã já, era 8 horas da manhã. Cara, mas não... Pô, indo trabalhar... Não tinha como, cara. Cara, não tinha milharal. Cara, eu sei que eu cheguei em casa, tava... Na época ainda tinha uma mulher que fazia almoço pros meus irmãos. Tava meus irmãos lá e daí tia eu... Tia da cozinha, beijo, tia da cozinha. É, cara, eu entrei e falaram... Gabriel, meu, não, já fui entrando assim, dando tapa na porta, tá banheiro, ligado? Banheiro, Deus. É, meu Deus do céu, eu nunca vesti, meu Deus do céu, nunca vesti nada aliado, cara. Mas é uma teoria, é o seguinte, quanto mais tempo tu segura, pior vai ser. Exato. Sair, cara. Isso é um negócio... É universal, cara, isso é universal. Mas quando não foi no banheiro, eu não entendi. Porque não tinha como ir. Não tinha banheiro. O banheiro do Beira-Rio não tinha papel. Aquele dia. Tava uma vergonha aqui. Tava limpinho, não tinha papel. Não tinha o que fazer. Tava uma vergonha tanto quanto o time do Inter. O ônibus tinha banheiro. Mas já foi em banheiro do ônibus, sabe como é que é, né? Eu não tinha condições. Não. O do ônibus que eu fui pra minha cidade, pior ainda. Onde é que eu ia fazer qualquer coisa? Não tinha como. Sei lá, para no meio da estrada, solta lá e usa as meias pra limpar. Foi uma situação muito miserável. Mas enfim, você ia contar uma história, Ramon? Agora deixa eu me lembrar, cara. Eu gosto da memória perfeita do... Sim, eu tenho uma memória muito ferrada. Ainda tô com meu audição meio ferrado pela aula de roleta russa com pistola semiautomática. Me parece a bom. Não, é bom que a gente se livra já de alguns alunos, né? Já. Você não é bom. Aula especial para esquerdistas? É aula especial para comunistas, né? Exato. Graças a Deus, usando uma macarova. Já evita a fome. Agora deixa eu me lembrar. Cara, é tanta coisa bizarra que acontece. Mas por aqui. Anota aqui as redes sociais, que daí no final eu vou falar. Tá bom, vai. Vai falar. Pronto, acabou. Vai, vou ficar... Conta a história. Não, não me lembro a história, bem, desgraçado. Conta esse Genara até eu me lembrar uma. A capivara aí. Cala a boca. Um momento aleatório da vida, eu acho que você podia contar sobre a primeira aula aqui na faculdade, onde a gente se conheceu. Foi bem aleatório aquele dia. Sim, eu cheguei aqui, nesta humilde residência, humilde prédio, e tinha um bando de louco tudo ali na frente, enlouquecendo. Sabe como é que é a pessoa da comunicação, né? Todo mundo louco. Querendo conhecer todo mundo, ninguém querendo sair beijando todo mundo, ninguém cala a boca, essa coisa louca. Aí eu pensei, ah, vou falar com a menina que eu já conheço, né? A menina cagou pra mim. Quem? Não vou dizer nomes. Eduardo Sente. Depois eu falo. Não, é da comunicação. Eu quero nomes. É do jornal. Quero informações. Aí eu pensei, ah, tá. Treta. Eu senti uma treta malégua. Eu não trabalho com nomes, só com realidade. A pessoa foi muito grossa, não falou comigo. Eu disse, então tá. É assim mesmo, graças produção. Graças a Deus, meu fone tá baixo. Então tá, né? Aí depois disse que era pra ir todo mundo lá no fundinho, que iam pintar a cara da gente, só que daí depois já não era. Daí chamaram nós pra uma sala onde estava a professora Márcia e a professora Marluza. Explicando e tananã, tananã, tananã. Daí a pouco já era a hora do almoço e eu não sabia o que fazer na hora do almoço. E aí, né? Fui procurar o João e a Samanta. Ah, era eles então? Não, não era eles. Futuros engenheiros florestais. Atuais bêbados. Me levaram pra almoçar, agora aquela coisa toda. Aí, olha só. Terminou o almocinho, né? Que legal, tô na faculdade, UFSM, tem que botar as bandejinhas lá. Aí a Janara burra foi largar o copo, fez o quê? Derrubou o copo? Foi largar o copo, tem que largar na bandeja, né? Tu vira o suco e larga o copo. Ah, mas todo mundo fez isso. O que eu fiz? Larguei o copo e o que que fez? Tudo suco na minha cara. Eu também fiz isso, só que a primeira vez não derrubou em mim, tipo. Ele só fez aquele splash pra cima e a tiazinha da cantina. Primeiro você derruba o suco, depois você coloca o copo. Eu tenho uma tática muito boa de conseguir atirar o copo sem derrubar o suco. É, dei mole a tia, né? Não é eu. Começaram a rir de mim, óbvio, né? Eu toda molhada. Tá. Olha essa tonga aí. Olha essa tonga, parece uma capivara. Porra, até parece bicho. 22 anos na cara. Até 22 anos na cara, parece uma criança de 13. Aí depois fomos pro bosque, né? Que foi aquela selvageria lá, baguala. Ah, é. Tu lembra, Gabriel? Qual a sua posição favorita? Todas. Teve alguém que falou, tem alguém que falou todas. Eu falei todas. Ah, foi tu? Não, mas a melhor... Eu te conheci ainda. A melhor resposta foi a do Samuel naquele dia. Verdade, a do Samuel. Sexo com Jesus. Com camisinha ou com camisinha? Com camisinha e com Jesus. Com camisinha ou com camisinha? Sem camisinha ou com camisinha? Com camisinha e com Jesus. Mas eu vou contar também uma história da primeira noite que eu tive em Frederico. Nossa. Meu Deus. Mas noite com alguém ou noite sem alguém? Não, a noite em si. A primeira noite, geralmente. Porque foi o primeiro dia que eu cheguei, teve a primeira noite. Realmente. Que dúvida. Já vamos começar. O primeiro dia que eu dormi na cidade de Frederico, eu também bebi. Tomei tequila aquela noite. Ninguém quer saber. É no domingo antes da aula. Mas deixa eu continuar. A primeira noite, né, eu só conhecia um lugar em Frederico, que era a Beer House. Vou lá. Né? Tô de noite, né, piada 17 anos. Pá. 17 anos. Saí. Menor de idade. Menor de idade, na época. Na época eu podia sair e beber mesmo quando eu era menor de idade. Não podia. Não, podia sim, aqui em Frederico podia. Não podia. Não, foi proibido em agosto de 2017 aqui em Frederico. Tá bom. Que eu sei. Não, agosto de 2015 em Frederico. Aí eu fui lá, pá. Só uma pergunta, que ano você deu na faculdade? 2015. Tá, vai de novo. Aí eu fui lá, né? Tava os meus veteranos, não sabia nem quem era quem, né? Lá, perdidão, né? Meio retardado. Cheguei do lado de um piado pra ti. Tu é bicho do jornalismo? Sou. Ah, tá. Então tu. Tá, então tu é o meu. Então vem cá aqui que eu acho que tu é o nosso bicho. Ele olhou, ah, sim, conheço, pá, pá. Ah, então é vocês mesmo. Daí um bicho. Daí uma veterana olhou pra mim, ó, me estendeu uma garrafa de vodka, bebe. Começou ali a putaria. Depois disso ele nunca mais parou, gente. Nunca mais parei, gente. daí eu peguei aquilo e na época eu tinha o fígado bom ainda, eu virei metade da garrafa numa pancada. Voltou pra casa doidão. Não, só foi o começo. Daí começou a tomar misturado com Chiveps, com... O quê? Chiveps. Citrus. Tá bom. Chiveps. Beleza. Chiveps. Chiveps. Chiveps. Mas voltando ao normal, lá bebendo, né? Pá, pá, cachaça. Aí eu tava bem louco. Disse, vamos subir pra Uri. Nem sabia onde é que era, mas tudo bem, vamos lá. O que, que é Uri? Tu, né, pessoal? O que é Uri? Uri? Sim. Urina? Urina. Banheiro? Será que é banheiro? Aí fomos pra Uri, né? Cresce. Cheguei lá em cima, vamos, sentamos na praça, vamos beber. Vamos. Bebendo. Mas tu tava bem ainda. Bêbado. Bem bêbado, bom. Né? Mas vamos voltando, tá bebendo lá, pá, daí aparece dois malacos. O que é malaco? Malaco, dois caboclo, dois ladrão, meliante. Ah. Dois malacos lá chegaram, já tinham roubado um dos que tava no grupo, chegaram em mim e falaram, ô, vamos dar uma cheirada. Não, não quero. Vamos dar uma cheirada. Não, não quero. Tá me chamando de filha da puta? Os caras já queriam puxar briga comigo. Primeiro dia, os caras já estavam puxando uma faca querendo me matar. Sabe o que é, boca de baixo, só se for, né? É de você. Você é um cara... Teu microfone não tá funcionando. Você é um o Gabriel retardado. Tá falando sozinho, gente. Temos... Tá. Usa o meu aí. Chega aí. Não, eu só ia comentar que o Ramon, ele é um cara que é interessante você querer puxar briga com ele, porque ele não é grande, mas ele é robusto, tá ligado? E assim é engraçado ver uma briga. Medo. Não, imagina eu brigando com o Ramon, tá ligado? Eu tenho um alcance maior, mas eu acho que o Ramon, ele é tipo você bater... Ele se gruda no teu estômago ali, já não, era. Não, o Ramon, ele tem a técnica do rock, que é você apanhar até o cara cansar, e daí você dá o último golpe, tá ligado? Eu acho que essa é a técnica do tá, Ramon. Tá, continua, Ramon. É uma técnica bastante resistência. Não tá funcionando, microfone. E aí? Ou, opa, voltou. Agora voltou, viu, não sei gritar no ouvido das coleguinhas também. Peraí que tá bugando tudo o som. Tá, ok, agora opa, tá funcionando? Opa, peraí, som, testando, um, dois, okay, um, dois, agora... Ramon, imbecil, o meu um, tá dois. Funcionando? Então, testando. Então vai se ferrar. Ok, tá, mas continuando, os caras queriam brigar comigo, daí pessoal, vamos fugir, vamos dar o fora. E daí demos fora, não sei como, saímos correndo pela praça, fomos parar de novo na beer, depois eu fui parar pra casa, não sei como diabos. Sei que acordei no outro dia bebaço de novo. E arrombado. Nossa! Como você pesado. Sabe? É porque foi a Genara? Você não sabe que ela tem um pintão? É, não lembra todo, de mim, Ramon. Todo mundo sabe. Ela tem né? um pintão assim! A rola é enorme! Tudo bem, Maria Valdão, você. Histórias aleatórias? Eu não. Eu estou. Pensando histórias. Aquele momento assim que você, tipo, olha só, eu vou caminhar daqui e tá na esquina. No meio da esquina, sei lá, um OVNI bate em você. É uma coisa que você não esperava que fosse acontecer. Aconteceu comigo ontem. Não, tira. Ah, louco. Nossa senhora, um OVNI. Não, um mas OVNI foi a melhor seja... coisa que eu consegui OVNI pensar é da até Lívia. Agora. É? Verdade. É não, é Luana, gente. Luana. Ele nunca acerta o nome. Eu chamava de Robson. Robson. Um momento aleatório. Deixa eu contar pra vocês. Robson. Não, pera. Não. Tu foi pegar uma guria, o nome Calma. Dela era Robson. Oh, oi, assim, meu ó. Amor. Oi. Estávamos Gabriel e não eu. Não mexe no fone. Tá muito longe. Estávamos Gabriel e eu na aula de segunda-feira. Redação dessa Jornalística 2. Deixa eu falar. Redação Jornalística 2 com a professora Laísa Bizol, é, né? Bizol. E aí... Um amor de pessoa, um beijo pra ela. Um beijo, prof. Estava, tá, ela falou, explicou que temos que fazer um trabalho e eu chamei o Gabriel pra ser minha dupla, né? Porque não tinha porque outro idiota pra fazer comigo. Não tinha outra opção, né? Eu sou a única pessoa que atura aí, Genara. É. Aí tá. Que é burro, que cheguei, é uma porta. Daí eu, aí ele falou, vamos conversar com a prof e ver se essa ideia tá boa. Beleza, fomos até ela. E eu falei, Laísa, como faz a atividade? Não, e o Gabriel? É muita intimidade, cara. Eu sempre chamava, prof. Laísa, professora, ela, ô Laísa! Ô Laísa, como faz essa atividade? É tipo quando e você o Gabriel chega no... se revoltou de uma maneira. É tipo como você chega no bar e chega no Batata, por exemplo, chama o garçom. Ô Zé, traz um vagão duplo pra mim aqui, dá, um Guaraná. Tantas vezes que tu nem chama mais, tipo, ô amigo, ô campeão. Não, é, só chama de Laísa, porque o Padre Mauro chama, eu posso chamar também. Tá. Aí ele ficou brabo comigo. O Padre Mauro é uma exceção, porque é um homem de Deus. Ele ficou brabo comigo, que eu chamei ela de Laísa. E ele, mas... Mano, eu também ficaria... Que atividade é essa com a professora? Eu falei, mas é o nome dela, não é? Aí a professora Laísa olhou pra ele e falou bem assim, pode me chamar como quiser. E esse daí? Então tá, Robson. E ficou a aula inteira chamando a professora de Robson. Mentira, no final chamei ela de Jussara. Fosse a Laísa, eu tinha metido um tapão na cara dele. Não, eu teria... Aí eu expliquei pra ele que ela disse que poderia chamar como quisesse, desde que fosse Laísa ou professora. Me chame como quiser, Pitanguinha, meu mel. Pitanguinha é amorzinho. Foda, né? Amorzinho. Mas foi engraçado, rimos, todos isso rimos. Aí, rimos, agora você expulsa. Reprovado? Reprovado. Cara, teu microfone vai cair, velho. É, Não tá legal, peraí. Ah, Eduarda Zenzi pediu pra mandar um beijo pra ela. Beijo, Zenzi. Um beijo, aquele gostoso, molhado. Bem beijo, gostoso. Aquele que da língua pega na garganta. Aquele com mordida no lábio. Com mordida no lábio. Aquele que do bag tem na glota. Aquele... Exatamente. Cara, isso não é um beijo. Isso é outra coisa. Bem profunda. Eu tô chamando de beijo aqui, tá? É, beijo grego. Okay. Cada um beija como pode. E é onde quiser. É onde quiser, beijo grego. Tá aí pra provar, né? Cada um. Grego, tudo bem, né? Maria, eu quero as suas histórias. Nossa, minhas cara, histórias, Gabriel, minhas histórias estão rasas. Maria vai coisa da faculdade também. Histórias aleatórias da faculdade, sim. Aleatórias da faculdade. Ah, sabem a Amanda, que mora na Cell? Nossa, sim, querida coleguinha. Sim. Eu acho que eu não tenho nada a ver com ela. A moça de 12 anos. Exato. Mas muita gente acha nós duas parecidas. Eu, na verdade, eu acho que sou parecida com todo mundo. Sou parecida com a Lívia, eu sou parecida com a Amanda, não, eu sou... Com a Lívia até faz justo, mas ela é negra e você é branca. É difícil, né? É. Confundir. Quem é negra? A Amanda? A Amanda é negra. A Amanda não é tipo negra. Ela é... A Amanda não é negra. A Amanda é tipo eu. Não, morena. Não. Ela é morena escura, então. Mas não é ela negra. Ela é mais morena que vocês duas. Mais morena. Mais negra, caraca. Nós somos morena, claro. Ela é pardo, então. Falar pardo, cara. Tá bom, vocês estragam a história. Cala a boca. Obrigada. Enfim, aí eu tava no primeiro dia de aula. Já que a Genara citou o nosso fatídico primeiro dia de aula. Chegamos ali, né? Com os nossos veteranos e veio... A Laura, a veterana Laura. Beijo, Laura. Amanda, oi, minha sobrinha, não sei o que, me abraçou. Eu fiquei tipo... Quem é tu? Tá, mas eu oi, sou Maria. Tudo bom? Exato, eu fiquei tipo... Quem é tu, Pereira? Eu acho que não sou eu. Aí depois eu descobri que era o Matias e pá. Mas enfim, foi a melhor coisa que ela eu consegui lembrar. Ela te chamou de Amanda. Ela me chamou de Amanda. Tipo, super empolgada. E eu fui lá e cortei a vibe dela. Tipo, eu não sou Amanda. Eu não sou a Amanda. Pior eu. Amanda, tu viu que a tua colega Maria, aquela desgraça... Meu Deus, infeliz. Gente, minha, né? Pior eu... Confundi você com um ela. Dia, pior eu que um dia encontrei essa aí na RU. Essa aí é a Maria. É a Maria. É, no caso aí. Eu. Não, eu encontrei a Maria no minha RU, vida. Fomos jantar. A Maria, opa. Jantamos juntas e após essa janta iríamos para uma palestra, né, Maria? É, da palestra. Palestra. Mas, gente, vocês acreditam que eu também confundi ela? Ah, não. Do que a gente chamou ela? Eu não lembro do que eu chamei. Não ela. Lembro, não, mas eu lembro que eu falei, tipo, mano, eu sei que seu nome é Egenara, você não sabe o meu. Tipo, não, ela mas, é não, mas é normal, por exemplo, você confundir a Helena com a Tayana. Ah, sim, é que é Tayane. Tayane. É que as duas têm óculos parecidos, têm a mesma altura. Que, são baixinhas. E as duas são fazem baixinhas. Assim, ó, pra ajeitar o óculos. É. Então, é só. Tão fofinhas. Sim, beijo, meninas. Então, vou ver, que tu não conhece a Tayane, né? É, eu não vou falar cuidado nada. Cuidado, que ela vai morder sua canela. É. eu tenho que tomar. Tá ouvindo? Eu não vou que falar não nada eu. Pra não, não levar o risco de levar uma cabeçada na barriga. Então, tá valendo. Você não pode falar muito, Ramon. Você não é muito alto. É, o Ramon... Não, eu não sou um tipo alto. Como é que eu chamei o Nicolas? Você é o tipo fofinho. Oh. Ah, cara, eu achei que o Nicolas ia me dar um soco essa semana que eu chamei ele de Mário Sem Cogumelo. Quem? O Nicolas. Mário Sem Cogumelo. Imagina, a briga do Nicolas e do Gabriel sendo engraçada. Seria. Olha, ele chegou na sala pra mim, não sei o quê. Ô, cuzão, que eu levantei de pé, o que foi? Não. Brincadeira, né? Ele é parceria, não. Ah, não. Ah, ainda não briga. Um abraço pro só se for seguro, só se for seguro sem perder a amizade. Mas muito bem, então. Essa é clássica. Vamos, eu quero retomar aqui os momentos aleatórios, né? Momentos aleatórios, nessa maravilhosa certo. Faculdade. Eu vou recapitular aqui um momento aleatório que nós vivemos, né? Que foi... Aliás, momento aleatório nós vivemos, não. Eu vou recontar um outro, uma outra parte dessa viagem do show do Guns, que também foi muito aleatório. Eu fiquei... O ônibus é aqueles dois andares, sabe? Na parte de baixo tava eu. Essa parte eu já contei um e-mail pro outro podcast. Quem ouve aqui, ele vai ouvir isso aqui também. Na parte de baixo tinha eu, um pai e o filho, dois casais de amigos que eu posso dizer assim, eram meio alternativos, tá ligado? Alternativo. Uhum. E o nosso guia e uma amiga dele. Perfeito. Eis que, em um dado momento da viagem, os dois casais alternativos começam a discutir com muita veemência sobre plantio de maconha. Nossa! Atraindo o olhar curioso da criança de 14 anos. E o pai assustado. Olha, que legal! É, o outro ponto aleatório foi quando a gente desceu no estacionamento do Beira-Rio e o guia botou pra fora e falou, cadê meu vendedor de maconha? E eu, cara... Começou a ver... Onde é que eu me meti, mano? Para o mundo que eu quero descer. Repita de novo, guia. Cadê meu vendedor de maconha? Procurando drug dealer. Pois é, cara. Ele ficou putado se o cara não tava lá. É, que era sacanagem. Esse não é um ponto aleatório, mas é um ponto curioso. Estavam vendendo, né, na... Na, lá no estacionamento, né? Maconha? Não, isso faltou, né? Tava vendo as camisetas do Guns, assim, coisa por tipo. Com maconha. Por 35, 45 reais, né? Com maconha é mais caro. Você andando lá perto do Beira Rio, tá vendendo a mesma camisa por 20, tá ligado? Então, fica aí a dica. Fica a dica de não compre coisas em estacionamento. Mais seguro. Isso inclui maconha. A única coisa que você pode comprar no estacionamento é maconha. É maconha. Só que o vendedor tinha faltado, né? O vendedor é responsável. Marque como vendedor que cumpre os horários. Um bom drug dealer. Muito bem, engenheiro. Um bom maconheiro. Conte-nos uma história aleatória. Marque com um bom maconheiro. E no microfone, desgraça. Ai, uma vez eu tava fazendo pipoca em casa, eu e meu irmão. Lá vem. Vocês não conhecem as habilidades culinárias da Genara, assim. De vez em quando ela me mandava uns snaps das comidas dela que davam medo. E pelo jeito eu não quero conhecer também. Gente, eu não sei que idade que nós tinha nisso, mas, cara, meu irmão era pequenininho. E eu sei que fui fazer a tal da pipoca. botei o óleo. Só que sabe como quando a pessoa é avoada? Colocou o óleo, deixou lá e saiu de perto. Foi mijar, sei lá o quê. A porta aberta, mijar de porta fechada. Fui fazer outras coisas. E quando eu voltei, aquilo tava numa fumaça, assim. Né? Claro, óbvio, né? Eu pensei, dá pra botar as pipoca igual. Larguei lá, o que que aconteceu? Bum! Que ele explodiu, assim, ó. E saltou fogo no teto, assim. E eu peguei aquela panela e joguei lá pra fora, assim. Joguei em chamas. Em chamas aquela panela. Eu não sabia o que fazer. Aí fui lá, larguei uma água por cima e tal. E falei assim pro meu irmão. Tu não conta pra larguei mãe? Larguei uma água por cima do óleo pegando fogo. Eu gostei da inteligência da pessoa. Faço pipoca, pipoca queimada. Não tem nenhum conhecimento operacional. Tá. Não, nem nunca gostei de cozinhar, nunca vou gostar. Tá. Negócio de fogo esse. Aí eu falei pro João Vitor, olha, eu vou esconder a panela. pra mãe não ver. Isso não conta. Eu tô sabe vendo. As criinhas? Tu vai lá, tu fala, não conta. É mesmo que tu vai falar e conta. Eu tô vendo, na verdade, a gente vai trocar o título desse episódio. Não vai ser mais Momentos Aleatórios da Vida. Vai ser, tipo, Momentos. Cagadas, cagadas monumentais e mega cagadas. É basicamente isso. É cara, merda que a gente... Lá em casa. Na verdade, o título... Hã? É literal. Lá em casa. Não, o título vai ser Histórias Aleatórias e Cagadas da Vida. Vai ser esse o título. Lá em casa tem a garagem, assim, né? A garagem e a casa. Aí eu, tá, vou... Olha que burra também, né? Vou esconder aqui atrás da garagem, que a mãe nunca vai achar. Você só nos filha, prova. Cadê minha panela? Você não pensou nisso. Calma, não pensou nisso. Você calma. Só prova nos o que a gente já sabia. Sim. Você é burra muito pra caramba. Tá, dei uma meio que lavada na panela, botei lá, deixei lá. Meio pensei. Que uma lavada. O negócio já é concreto dentro da panela. Pensei, tá, a mãe nunca vai achar, né? Nunca, nunca. A mãe botou o pezinho dentro da porta. Mãe, a Genara queimou a panela com pipoca! E escondeu lá atrás de casa. Foi, deu um Game of Thrones nela, traiu. Eu tava sentada no sofá, cara. Eu tinha vontade de grudar minha mãozinha na carinha dele, mas ainda bem que eu não fiz isso, né? Cara, irmão mais novo, é só pra te lascar. Ou quando eu ia na praça e tava beijando na boca de alguém. Mãe, a Genara tava beijando na boca lá na praça. Beijando na boca. Ah, tomar, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que tô. Só pergunta, com que frequência você ia na praça beijar na boca de alguém? Várias vezes. Todas. Tinha uma vida amorosa muito. Eu me lembrei de mais uma agora, quando eu tinha uns 7 anos. A gente era voltava pra casa. Eu tinha uns 7 anos, eu acho. Só que nós morávamos em outra casa. E essa casa, ela era. A janela do quarto da minha mãe era alta. E embaixo da janela dela, ela plantou umas flores. Tá? Plantou umas flores ali. Aí a minha mãe era daquelas assim, ó. O que ela servia no meu prato, eu tinha que comer. Deus o livre se eu não comesse tudo. Graças a Deus, hoje em dia ela mudou, né? Não é mais assim. Mas quando eu era mais nova, ela era assim. Aí ela encheu meu pratinho daquelas vagens, sabe? Eu odeio vagem. Aí eu pensei, o que, que eu vou fazer pra não comer essas vagens hoje? Mãe, posso comer lá na área? Pode, filha, vai. Enfiar no vaso. Peguei aquelas vagens com muito amor e carinho. Larguei nas plantinhas dela. Ela nunca vai achar aqui. Gente, na mesma tarde, depois do almoço, ela foi lá mexer nas plantas e achou a vagem. Vai tomar. Mas você era bem estúpida também. Cara, como que ela achou? Não, tudo bem, atrás da casa ela ia achar, atrás da garagem ela ia achar. Mas agora nas plantas, como ela adivinhar que eu ia botar lá? Eu acho que ela, sem querer, ela foi ver as plantas e viu as vagens lá. Falando em cagadas culinárias, quando você falou pipoca, me lembrei. Primeira vez na vida em que eu sozinho fui fazer arroz. Meu Deus. Uau. Acontecimento do dia. Começando a aprender a cozinhar e tal, né? Garoto novo. Devia ter o quê? 15 anos. Ah, vou fazer meu arroz aqui bonitinho. Daí... Você colocou tutorial no YouTube? Não. Eu tinha anotado a receita da minha mãe. Uau. Aí eu... Tá, vou fazer. Top. Beleza. Aí eu fritei o arroz bonitinho, né? E joguei a água lá e tal. E o negócio não ia, não secava. Não brilhava. Aí eu me toquei assim. Bah, eu devia ter fervido a água antes. Eu fui lá. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma peneira. Não, tu não fez isso. Tu não fez isso, tu não fez. E fala de mim ainda. E fala de mim. Eu andava sozinho, cara. Vocês estão ouvindo que ele falou eu de mim. Eu peguei uma peneira, fui na janela. Na janela. Ah, não. Peguei a panela, joguei o arroz e sequei o arroz. Aí, quando tava fervendo a água, aí eu botei o arroz de volta na panela, refritei o arroz, joguei água fervida e deixei fazer. Obviamente, o que eu fiz? Eu esqueci de recolocar o sal. Ficou uma pasta que o sal, não só ficou uma pasta, como eu tinha colocado o sal antes, o sal tava na água anterior, né? Eu reesqueci de colocar o sal. Eu reesqueci. Ficou uma bosta. Oh, foi literalmente o pior arroz que eu já tinha que eu fiz na minha vida. Eu vou contar uma também. Mas também eu aprendi, nunca mais esqueci como é que faz arroz. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu botei um prego na tomada 220 volts. Meu por isso é assim, Ramon. Meu Deus. Verdade, eu botei... Meu não Deus. Sei, até hoje eu tenho memórias muito esparsas desse momento. Por que será? Deve ter sido bem chocante. Literalmente. Eu só me lembro do eu botar o prego e você realmente atirado pra trás. Então por que que tu fez isso? Não sei, criança de 3 anos de idade, tu acha que tem cabeça? A minha irmã, quando ela começou a engatear, ela queria lamber essa tomada. Nós tivemos que comprar protetor e botar em todas. Sim, só que... Bom, já que estamos falando de crianças, eu vou contar uma história do que eu fiz. E aí vocês chutam quantos anos eu tinha, certo? Ok. Tá bom. Qual a sua idade mesmo, para nós lembrar do limite? 17. Ok, 16. De menor. De menor. Exato. Na minha casa, uma vez que nós morávamos, tinha coisas da vizinha na garagem. Porque a calcinhas. Casa... Não. Sutiã. Graças a Deus não era fios calcinhas. Dentais. Não, provavelmente ela não usaria. Bom, enfim, contando um pouquinho mais sobre essa minha vizinha, ela era louca, tipo assim, louca de ser aquela pessoa que varre a calçada 9 horas da noite, sabe? Tipo, meu Deus, a minha rua. Tia acorda 5 horas da manhã pra limpar a casa todos os dias da semana. Enfim, o nome dessa criatura era Ana, e ela... Beijo, Ana! Ela lavou um telhado com uma escova de dente. Retira o beijo, Ana. Não, Ana, é. Ela era muito louca. Não. Enfim, é recomendável. Tinha coisas dela lá no, na garagem de casa. E uma vez tinha um armário, assim, de madeira. Que dava pra ver que ele era de madeira. E tinha sido colocado um pano por cima. Tipo, pra proteger e tal. E eu pensei assim, mano... Vai esconder as bagunças. Mano, eu vou pular esse armário. Por quê? Eu não sei. Me deu vontade de pular o armário. Pensei, cara, eu quero pular esse armário. Eu sou diferente. Eu sou livre, me deixa pular o armário. É. Livre, exato. Né? Só que ele era assim, tipo, tinha as molduras em volta, eram de madeira. Livre. E no meio era de vidro. Aí tinha outra moldura de madeira. Imagina. E vidro. Moldura, não. Bonito, né? Aí a pessoa colocou uma mão aqui, colocou outra mão aqui. E eu coloquei sem querer, por causa do pano eu não enxergava. Coloquei sem querer as mãos na madeira. E daí eu firmei e subiu, né? Na hora que eu firmei, assim, coloquei o joelho, eu caí dentro. Claro, meu peso em cima do vidro. Mano, gorda! Cala a boca. A idade que eu chuto é 4 anos. A voz do microfone. Beleza. Aí eu caí, tipo, eu caí dentro do armário. Mano, fez um taio na minha perna. Um taio? Óbvio. Para não se falar taio, né? Fez um taio. Ah, tipo, enfiou também. Assim a... Meu Deus. Tipo, não foi grande, mas foi fundo. Enfiou assim o caco de vidro e saiu. Eu pensei, só que eu fiquei tão desesperada na hora que eu pensei, mano, quebrei. Quebrei a estante da Ana, cara. O que ela vai fazer comigo? Vai me matar, essa mulher. Não pensou nem na perna que tava talhada, né? Não, não, sério. Não doeu. Tão preocupada que eu fiquei com a porra da estante. Ela hemorragia severa. Tem uma história sobre ali. Vidro também. Que cara. Sim, aí, tipo, nossa, eu fui correndo pro banheiro e a minha mãe tava pra chegar em casa. Aí, mãe, eu menstruei. Mentira. Mentira. Perna tá talhada. Perna tá talhada. Aí, tipo, na hora que eu fui no banheiro, eu fui, tipo, no box. O chuveiro pra limpar, né? Tipo, eu liguei o chuveiro e não parava de sair sangue. Aí, tipo, tinha um... Uma hemorragia. Tipo, tinha uns pinguinhos, assim, de sangue. De onde eu fui vindo, eu pensei, carai, mano. Fudeu, mano. Eu quebrei a stand da Ana. Aí minha mãe chegou e foi muito engraçado, porque ela ficou tipo, o que aconteceu? Aí eu, ah, eu fui pular a stand da Ana, não sei o que, era de vidro. Aí ela tipo, meu Deus, você quebrou a stand da Ana! Mãe, minha perna, mãe! Aí ela ficou tipo... Eu estou morrendo, mulher! Ela ficou tipo, meu Deus, a stand da Ana! Você tá bem? Meu Deus, a perna tem que fazer... Meu Deus, acho que tem que fazer ponto, não sei o que. Mas a stand da Ana! Enfim, chutem a idade, por 12 favor. 12 anos. Errou. 8 anos. Errou. 15 anos. 14. Eu tenho uma história de vida também. Porra, Matheus! Quase acertou. Eu ia só falando que nós temos que mandar um abraço para Leonardo Alves, outro nossos ouvintes, que mandou um abraço para todos vocês. Ah, oh. Quem? Qual o nome? Leonardo Alves. Leonardo Alves, um beijo. Ele é, apresenta o canal Tech for Nerd. Um beijo! Um beijo para o canal. Um abraço pergunta, para você. Deixa eu contar uma dúvida primeiro. Antes de você contar. Maria, você é do Paraná, certo? Certo. Da Rússia brasileira. Você torce para algum time de futebol? Torço, mas ironicamente... Pro Paranaense? Não. Pro Flamengo, do Rio de Janeiro. Opa! Então, eu vou sair antes que me roubem. Não. Isso aí é Corinthians. Não, o Corinthians é ladrão. O Flamengo é só a população carcerária. Sim, exatamente. Sim, mas tu acha que as pessoas vão pra cadeia por quê? Injustiça. Ah, é, tá. Vai, ah, Leonardo, você... Como você metade não é tão emocionante quanto a da Maria, né? Mas eu tava lá em casa um dia, assim, aleatório, né? Histórias aleatórias. E tirei o lixo da cozinha, fui levar o lixo lá pra, na estrada, onde ficava a lixeira, né? E com aquela sacolinha assim, feliz, né? Chacoalhando. Só que eu não vi que tinha um vidro dentro. E o vidro deu um taio na minha perna também. Tenho 3 pontos, 4 pontos aqui na perna. Vrido. O vidro deu um taio na minha perna. Eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora, né? Esperar meu pai chegar. 11h30, meu pai chegou do trabalho e falou assim, não, antes de tu ir pra escola, a gente vai lá no hospital pra ver se tem que dar ponto ou não, porque tava muito fundo o negócio, né? E não parava de sangrar. Fomos lá no hospital, chegamos lá, daí o médico falou, não, vou ter que dar uns pontinhos aqui, né? Só pra garantir e tal. Limpou tudo, fez os pontinhos. Só que daí, nisso, eles me deram uma anestesia ali. Beleza, não senti nada. Só que daí, até a hora do meu pai me levar pra escola, isso era 12h30, a aula começava 1h30. Aí eu cheguei na escola, um pouco atrasada. Aí a diretora falou assim, ah, senta aqui, Janara. E levantou minha perna e disse, levanta a perna. A diretora é minha tia, né? Levanta a perna, Janara. E fiquei com a perna ali. E veio a monitora. Ela é... A Elaine, beijo, Elaine, beijo. A Elaine, ela é meio tormenta, sabe? Ela vem, e aonde ela vem, ela vai levando tudo. E tinha passado o efeito da anestesia. E aquela louca me deu um chute, aonde recém eu tinha feito 4 pontos na perna. Gente, a dor que eu senti foi pior do que... Mas é uma monitora muito, muito pedagógica, né? Ah, não vai levantar! Isso, exatamente. Cara, aquilo foi terrível. Isso é pior que o Patama. Tinha vontade de pular no pescoço dela, eu acho. Hã? Sério. O que tem eu? Sim. Mas não fui eu, foi o Ramon. Sai desse celular, Gabriel. Aqui está, falaria ao vivo, redimimos a culpa do técnico. É, né, não é bem assim. Né? Porque assim, vamos lembrar que nós pagamos o salário dele pra não ter esse tipo de problema. Tá, mas eu redimi, é comigo. Tá bom, tá, tudo bem. Redimo a culpa do técnico. Maria Voldan e agora é o Ramon. Ramon, quero uma história sua. Você que chegou atrasado, você é o irresponsável. É, eu tinha que administrar minha DCG, né, pô? Agora eu sou professor, devia ter que arrumar uma grana. Melhor torno para Gulag. Mas, e conta a sua história aleatória. Cara... Ou de cagadas absurdas da vida. Cagadas absurdas. Cara, uma vez... Deixa eu me lembrar uma que eu tenho a memória ferrada. Isso que acontece quando você toma corticoides a vida toda? Vocês já dormiram na área de casa porque chegaram podres de bêbados e não conseguiram entrar? Ah, eu ia lembrar. Eu ia contar uma história sobre isso. Não é comigo, mas aconteceu na minha cidade. Eu já dormi na área porque cheguei muito bêbada e não consegui abrir a porta. Anta. No outro dia de manhã, meu pai acordou às 6 horas da manhã. Não, eu vou falar primeiro. Lembra do último episódio que eu comentei daquela feita na minha cidade, a Colony Fest? Então, na mesma cidade, no mesmo lugar, inclusive, tem um baile muito famoso, que é o baile do Chopp. É, opa, adoramos. Epa! Enfim, é bem famoso, é muita gente e tal. E sempre um show legal. Qual que foi o problema? Acho que foi no último evento que aconteceu. No penúltimo. um cara, não sabemos quem é, não temos o nome. Sempre tem um beldo. Não, sempre. O que aconteceu com essa pessoa? Fulano. Tomou todos. Fulano. Detalhe que o baile vai madrugada dentro. Tomou todos. E apagou no jardim da frente do apagou o Del Rey. Do mestiz da... do ginásio, né? Apagou na grama. Agora, vocês acham que ele acordou quando o sol nasceu? Não. Ele dormiu lá até de tardinha. Agora... atirado na grama. Aí, testemunhas... Que soninho, hein? Testemunhas... Soneca nível... Testemunhas afirmam que ele acordou, deu uma olhada assim... onde é que eu tô? Aí tinha uma faxineira passando, ligado? Ele... tá na Boa Vista. Ele... aí levantou, achou a chave do carro e puxou. Mas uma pessoa dormiu na frente da... na rua, na minha cidade. Cara, uma vez eu tava... Eu sei que meu pai levantou 6 horas da manhã, abriu aquela porta e... E Janara? Eu acordei assim... Oi, pai. Conseguiu abrir a porta? Porque eu não. Cara, uma vez eu tava indo pra... Tava na praça lá da cidade, indo pra lá, tomar um mate. Eu olhei... Tomar um mate. Aham. Uh-huh. Uh-huh. Tinha essa envolvida, né? Dessa vez, eu não era, aquele tempo, eu não era alcoólatra. Nem fumante? Nem fumante. Ah, então tá bom. Aí eu, andando ali, eu vi um mendigo, né, parado. Teu parente. Não, mas a cena... Tio! A cena que eu vi é bizarra. Que o mendigo tava apoiado na árvore, com as calças baixadas. Meu Deus, nem quero perguntar fazendo o quê. Com a cabeça olhando pro lado todo vomitado. Esse era o resumo do... resumo da... Então, cara, vou contar a história pra você. Com as calças baixadas, tipo, pau pra fora, tudo. Sobre a minha querida vozinha. Vó, desculpa. Vovózinha, querida. Beijo, vó da Maria. É, enfim. Maria. No, uma das primeiras Maria. Vezes que o meu Opa. Pai... Maria. Opa. Maria, você só não me aceita. Então. Oh, aí, Maria. Enfim. Tá bom. Minha namorada por ti, Maria. Todo mundo está. Oh. Pena que essa música é ruim. Eu não tô conseguindo... Nem música não, não é. Enfim, é minha mãe tava chegando do meu... Tava indo apresentar o meu pai pros pais dela, no caso, meus avós, certo? Uma das primeiras vezes que meu pai tava indo lá na casa, na cidade se chama Ponto Cerrado, que fica aqui perto de Chapecó. E a minha avó, ela é uma pessoa muito certinha, assim, muito religiosa e tal. Mas uma vez por ano... Vendo você, né? Exato. Que é o catiço. Pata rachado, mochila de criança. Ovelha negra da família. Sou eu mesmo. Demônio, diabo. Tamo junto, Beuzebu. Mephistófeles. Praticamente uma sucubus. Praticamente. A sucubus, verdade. Transa com os homens. Deixa só pra a contar a história. Retirar a energia vital deles. Deixa a guria contar a história, obrigado. Enfim, aí o meu pai tava chegando, levando a minha mãe pra casa. E aí, tipo, começou a ver uma... Ah, tá. Esqueci. Você fez eu perder o fio da meada, Gabriel. Viu? Cala Miau. Que bosta. Isso foi vergonhoso. Vou tomar uma água. Tchau, Ramon. Enfim, aí uma vez por ano, a minha avó, que é uma pessoa muito certinha, sai pra beber com as amigas dela. Tipo, fazem um dia do pecado. Isso aí, uma vez por ano. Hoje nós vamos botar pra quebrar. Reúne as vizinhas da... Hoje nós vamos beber. E dá-lhe vinho, né? Cidade de italiano. Sim, então, italiano. Oh, Cocibelli. É, dá-lhe vinho. Italiano. Se era pra ser um italiano? É. Mas era um mongol. É mongol, é. Vai. Aí o meu pai e minha mãe, chegando em casa, disse que viram uma movimentação assim no jardim, em casa. Era ninja tarado. Uma movimentação meio estranha. As velhas estavam dançando. Era minha avó vindo engatinhando no jardim. Engatinhando? Engatinhando. Meu. Pensa uma velhinha bêbada de vinho, engatinhando. E a minha mãe ficou tipo, mãe, o que aconteceu? Aí minha avó ficava assim, levantou a cabeça e disse... Eu tomei uns vinhote. E tô dando virote. Cara, as velhas loucas. Até hoje, a gente zoa a avó, tipo, olha pra ela e diz, ah, vai tomar uns vinhote hoje, vó. Não sei o quê. Ai, gente, mas melhor a minha, falei, vó, zoar a avó. A minha avó, depois que ficou viúva, começou a receber cantada de muita gente. Recebia cantada da motorista de ônibus, essa vai ser eu quando meu marido falecer. Não. Não casou nem, nem casou ainda. Oi, Marcelo. Não, aí tipo, diz que do nada os motoristas de ônibus às vezes não cobravam da avó. Diz que vendedor ia direto na casa dela, sabe, de legume velho, assim. Diz que ia lá e diz que um velho da minha cidade aqui lá veio passear, que ofereceu pra ela mandioca mole. Mole? Aí te incomoda aí muito, né? A história. E o velho da mandioca mole, hein, vó? Quando é que você vai visitar? Então, gente, 15 horas e 18 minutos. Não, mas o programa agora tem 1h30. Então, 15 horas e 18 minutos. A gente minutos. Começou atrasada. Ah, tá. É, isso aí. Enfim, então tá bom, que né? Mais que eu posso contar sobre a minha querida avó? Essa mesma avó, vó dos vinhos, vamos chamá-la assim, vó do vinhote. Já sabemos pra quem que a Maria puxou, né? Ô, Gabriel, você já me viu? Eu vi você bêbada e você não me viu bêbada. Aquela música lá, vó da virote? Na casa do Nicolas? Tava bem faceiro com aquela Stanjäger. Lembrou, né? Aquilo lá não é de Deus. Fez lembrar que eu tenho uma Stanjäger. Quero mandar um beijo. Aquilo lá não é de Deus. Quero mandar um beijo. O Peter do Coisa do Capeta, cara. Fala. Quero mandar um beijo pro meu cunhado, que está nos escutando, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigada. Vadia. Um beijo pro Maurício, meu cunhado, que está nos escutando. Maurício, enfim. Teu cunhado, está nos escutando? Aham. Uhum. Ela traiu o Marcelo. Enfim. Nossa! Mais um namoro desfeito pelo On Fire! Pelo On Fire! Isso aí, Gabriel. É, o da Ana já terminou, né? O da Renata é o próximo. Aqui, ó. O da Ana terminou. Terminou. Ela tá aqui, ó. Ela só de volta nas... ela não veio? Eu não sei, ela tá de volta nas pistas. Tá aqui, ó, o responsável pelo mesmo. Ex-Ramon. Mandem nudes aí para Ana Maria Kuntz. Lembrando, então, para vocês que o e-mail do On Fire é onfire@gmail.com. Isso, nos mandem e-mails. Mandem críticas, mandem sugestões, mandem feedback, mandem nosso nudes. Nosso Facebook também, onfirefw. Também o Instagram, onfirefw. E o Twitter, @onfirefw. Exatamente. Uhum. E, Ramon, o iTunes, só quem tem iPhone para usar iTunes? Não, pode usar pelo nosso digníssimo computador. E o que a pessoa tem que fazer com o iTunes? Baixar. Eu ia falar. Baixa o aplicativo do iTunes. Assinar o feed do On Fire. Assinar. Dá cinco estrelinhas. Exatamente. Cinco estrelinhas nos deixam com tesão. Cinco estrelinhas faz o mamilo ficar entumecido, tá ligado? Fica... Isso aí. Já fica aquele meia bomba. E aquele, quem quiser. Meia bomba, aquele bonito. Mas ó, pode usar no computador, mas ao menos que você esteja de Android. Aí. Aí está ferrado. Aí você usa Podcast Addict. Podcast Addict, usa o WeCast. Usa o Pocket Box. De qualquer modo, dá cinco estrelas pra gente. Exatamente. Dá a graduação maior. Queremos agradecer para os ouvintes, agradecer a quem vai baixar, agradecer ao Locomo Dia 26, que recebeu mais esse episódio. Ouçam o Locomocast, o Locomodrops e o Literativa, exatamente, seu podcast literatura interativa. Também agradecer a nossa maravilhosa Maria Voldan, que estava sentadinha lá, bonita, sentada num banco. É importante. É, continua sentada e continua bonita. Vou até anotar isso aí no caderninho. Meu Deus. Como é que eu falei pra Lívia aquele dia lá no rolê? Aquela era harmoniosa. Não. Harmoniosa? Que tudo fazia sentido. Mas não era cantada. É porque eu tava bêbado. Mas isso não foi uma cantada também. Não, mas então, é que tipo... Importante ressaltar. É que tipo, fizeram um concurso pra ver quem tinha as melhores pernas. Aí tava as três competindo, ela, a Renata e a Lívia. Eu ganhei! Não, perguntaram a minha opinião. Aí eu falei, olha, eu prefiro não sei o que, só que eu falei, tipo, a Lívia é que mais, tipo, o conjunto faz sentido, tipo, não é nada exagero, não é nada demais, também nada de menos. Tipo, é mais tá, simétrico. É, exatamente, simétrico, essa é a palavra. Mas ele usou a palavra harmoniosa. Até hoje a Lívia diz, eu sou harmoniosa. Enfim, então, agradecemos a audiência, agradecemos a esse técnico. Muito obrigada, Matheus. Que é o que a gente tem, né? Não vou dizer que é o melhor, é o que a gente tem, né? É o que dá pra pagar com o salário do Queen. Então Boston, é o melhor? Né? Então é o melhor que a gente tem. Aí, ó. Não, por lógica é o melhor, porque é só ele que tem. Exatamente, é lógica. Cara. Então, obrigado, até semana que vem. Até semana que vem. Baixe no feed e ario. Adiós. Esse podcast é distribuído por Locomotiva 26. Acesse locomotiva26.com.br e confira o restante do nosso conteúdo, como Locomocast, Literativa e muito mais. Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in.